Você e o mundo viemos do mesmo lugar, de um ventre, de uma mãe, de uma mulher. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. Nós, da Frente pela Legalização do Aborto do Rio Grande do Sul, desejamos longa vida às mulheres e feministas deste país. Você conhece o Estatuto do Nascituro? Também conhecido como Estatuto do Estuprador? É um projeto de lei que torna ainda mais difícil a interrupção da gravidez prevista em lei desde 1940, como em casos de estupro, risco de vida da gestante ou nos casos de fetos anencéfalos, como decidiu o STF em 2012. E se esse Estatuto do Estuprador for aprovado, uma menina vítima de estupro será obrigada a ser mãe, mesmo correndo risco de vida, mesmo que isso represente maiores chances de transtornos mentais e tentativas de suicídio. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. No Brasil, a cada 30 minutos uma menina é obrigada a gestar. O aborto seguro e pelo SUS está garantido por lei nesses casos, mas querem nos tirar esse direito. Fique atenta a quem quer tirar os nossos direitos. Criança não é mãe. Gravidez forçada é tortura. O aborto inseguro coloca em risco a vida de meninas e mulheres, principalmente as de baixa renda. Mulheres negras e indígenas são as mais atingidas. De acordo com o projeto de lei, as mulheres grávidas passam a ser consideradas como criminosas em potencial. Se uma mulher sofrer um abortamento espontâneo, em uma situação extrema, pode ser alvo de uma investigação policial ou ser processada por ter violado o direito à vida do embrião. Um embrião não pode ser mais importante do que uma menina ou uma mulher. Estatuto do Nascituro, não. Alô, mulheres. O carro do óvulo está passando na sua rua. Diga não ao Estatuto do Estuprador. Mulheres e pessoas que podem gestar terão ainda mais dificuldade de acessar métodos de reprodução assistida. Fale com as vizinhas, amigas, pressione sua deputada. Poste nas redes sociais com a hashtag Não ao Estatuto do Nascituro. Apoie os coletivos e organizações feministas nesta luta. Estatuto do Nascituro, não. Aborto legal, sim. Nas redes sociais, somos @frepla_rs. Livrar suas filhas do pranto.